tira a base o Whisky Golf Kilo, quanto possível. Sente autorizado base, final da 17. O Whisky Golf Kilo, autorizado pouso, pista 17, vento 190 graus com 09 nós. Kilo. Quilo baixado e travado? Negativo, baixado e travado. Center. Papa Romeo, Terra 90, Victor, cópia. Papa Romeo, Terra 90, Victor, autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, nível 280, decola da pista 17 com curva à direita, subida gole, Eval, após direto Conquista, frequência do controle 119.35, transponda 5116. Papa Romeo, Sierra 90, Victor, cotejamento correto, confirme o POB. Cliente 05 a bordo para acionamento táxi e decolagem, chame torre 118.62, tenha um bom voo, Sierra 90, Victor. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, bom dia. Voo local com toque emitido em Veracruz, 1000 pés, confirma. Copia. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, autorizado, voo local, toque emitida em Veracruz, decola da pista 17 com curva à direita, corredor Axé, 1000 pés, frequência do controle 119.35, transponda padrão 0151, Alfa, Vitor Juliette. Firmo 01151, controle 11935, para acionamento táxi e decolagem, torre 118.62, tem um bom voo, Alfa Vitor Juliette. Alô Salvador, bom dia, Azul 4107. Azul 4107 para o Rio de Janeiro, confirme o nível 360. Afirmo. 360 Rio de Janeiro, confirme o gate ao 08. Afirmo. Aguarde cópia, Azul 4107. Salvador, Diamante Alfa. Decimal 35. Azul. Olha, novamente Charlie Golf Quebec. Charlie Golf Quebec, prossiga. Agora o Charlie está aqui para o hangar da Bata. Confirme a posição onde se encontra. No momento agora nesse espaço aqui, próximo a Baetec, não tem Baetec, galera, né? Se encontra no pátio 5 e solicita táxi para o hangar da Bata, o pátio da Bata. Afirmativo. Livre acionamento de táxi, reporte no táxi Papá. Confirmando, reportará na Papá. Confirmando apenas a matrícula. Papá, Romeu, traz o Golfo 10. Autorizado, decola da 10, curva direita, ciente da restrição, da Eldiner, 1935, 5144, transporte. Aerovia, conforme plano, até 250. Correto, portão 08, estando pronto para o pushback e acionamento azul 4107. Reporta na... Ingresso, táxi Papá, reporte autorizado já o ingresso. Ali, via táxi via pista 17 até o táxi da Bata, do hangar da Bata. Eu mais que vi o táxi principal até o hangar da Bata. Reporte pista 1735 livre. Posição 5, pushback acionamento. 60, aguarde. Guarda. Gente, irá aguardar um tráfego que irá ingressar no pátio da Bata, o Papa Romeo Charlie Golf Quebec. Após o tráfego, está autorizado seu táxi até o ponto de espera. Bono 260, coordene com a equipe de pátio, tem uma aeronave da TAM que está sendo rebocada para o pátio 3, está ingressando no pátio 3 agora. Após a mesma estiver ingressado, está autorizado o pushback e acionamento de táxi. Gente, Bono 260, em coordenação aqui com o pessoal de solo, está livre o pushback e acionamento. Livre, Charlie Golf Quebec. E a November Victor está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7. Voo 1260, nós temos 59 a bordo, 3 horas e 25, alternando Fortaleza, pronto para o táxi. Voo 1260, autorizado o táxi, à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá a torre 1-1-8-12, tem um bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 1-1-8-12, é uma boa tarde, contra mais. November Victor, livre de decolagem, corrigindo, mantém a posição, aguarde coordenação e controle. Salvador, gol 1777, para pushback acionar, gate 4. Autorizado, reporte status, gol 1777. Chama lá para o 777. Salvador, é o gol 1260 na Alfa, na sua escuta. Gente, gol 1260, ingressa, autorizado, ali, manter. Pista 1-0. DDNA, manter 1-0, gol 2-0. Alfa Victor Juliette, pronto. A Lima tem cabeceira 1-7. Complexo R9, Uber Victor, decola as 4-6, chama o controle, 119, decimal 3-5, bom voo. 119, decimal 3-5. Então, vamos ver, boa tarde. Da Mike Alfa, desça nível 050. 050. Controle em Salvador, de Papa Romeu, se renovando, Vitor. Papa Romeu, se renovando, Vitor, contato radar, sobre nível 280, sai da Gole, pelo seu Eval. 280, na Gole Eval, se renovando, Vitor. Livre decolagem, vento 190 graus com 09 nós. Livre decolagem, 290. Boa tarde. Juliette, livre decolagem, pista 17, vento 190 graus, com 10 nós. M60 decola de Salvador 48, chama o controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado. Controle, é o Gol 1260. Gol 1260, contato radar, nível 390, saída Tuca, transição Aracaju. Tuca Aracaju 390, gol. 7, gol no 777, autorizado táxi via Índia e Alfa até ponto de espera da Delta, quando a torre 118.62 é bom. Taxi, Índia e Alfa, para espera na Delta, 18.62, chegou no 777. Country 191 to Galeão, fly level 360, send by 2. Pode entrar. Alfa de Juliette, decola de Salvador 249, chama o controle, 109, decimal 35, bom voo. Corona 9, decimal 35, Alfa de Juliette, graças. Salvador, boa tarde, Papatango Alfa Vitor Juliette. Papatango Alfa Vitor Juliette, sua para mil pés, corredor Axé, reposta fora da barra. Sobe mil pés, corredor Axé, reposta fora da barra, Alfa Vitor Juliette. Country 191, Red Stop. Country 191, clear to Galeão, fly level 360, via Uniform Group 14. Departure runway 10, after right third. Dial departure, blast transition, Salvador approach 119.35, spot code 5140, country 191. Marido, this phone code is 5140 by Uniform Zulu 14 coming back ready to push and start gate 02-3191. Tango India Mike Alpha está autorizado a sinal ILS em forma estabilizada. Mike Alpha. Diego, 1777, ingressando, taxi Delta. A linha mantém cabeceira deslocada 1-0, marcação logo à sua direita. Assim que ingressa na Delta, manterá contato visual com a mesma. Permiteu. Está autorizado a linha manter, pista 10 deslocada, frente das marcas do gol 1777. Gol 1260, passa nível 120, chame Recife 12685, alterna 12545. Recife 2545, gol 1260. Aliado, pronto, gol na 777. Gol no 777, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-80 graus, cono 0 nós. Desde a placa, gol 1777. Papa Romeo CA November Victor, passa nível 130, chame Recife 128.8, alterna 133.25. Gente, Recife agora 1288, alternativa 133.25, CA November Victor, uma boa tarde. Salvador, Delta 8001, com informação Quebec. Então, 8001, acione identificação, chegada Mari, desceu nível 050. Chegada Mari, confirmando, descendo para o nível 050, está voando fixo Mari, está liberado da 250 no trave de onda? 050, então 8001. Aqui está descendo 050, 330, corrigindo, 8001. Controle Salvador, baixou o gol na 777, decolou da ordem, né? Uno 777, contato radar, nível 320, saída da Elton, transmissão de Inés. 320, autorizado da Elton, né? Gol no 777. Ouro Azul 4107 na 8 para o push acionar. Azul 4107 autorizado, chama táxi. Chama táxi. Good, push and start, call me right to text. I will perform the right for text, 3100. So this small media. Right to media. 060 na Mari, graças. 6740, autorizada a chegada Mari. 20 Mari, 6740. QF contra a aproximação, ajuste no 0 no 4, confirme a intenção no 017. Tá certo. Reporte para o cancelamento, India Mike Alpha. Alpha. ...740, desça para o nível 060. 060. Modificados 1, 4, 5, 7, reporte com base pela direita, final da 17, baixar travado, India Mike Alpha. Mike Alpha. Salvador, muito bom dia, azul 4060, informação Quebec, está cruzando 225 para 170, na Mari. Azul 4060, assina identificação, autorizado chegada Mari, desça nível 070. Mari 070, solicita o RNAV da Monotero. Azul 4060, aguarde autorização para RNAV, mantenha a chegada Mari. Ok, mantendo a chegada Mari, aguardando a RNAV. Indicada. Estamos com 259. Web 6740 indicada. 270 agora. Subida para 250 nós, Webjet 6740. 270. 4107, autorizado o táxi via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na Taxi Sui Delta. Quando lá a torre 118, decimal 612, bom voo. Pátio Juliette Alfa na Delta, 8862, obrigado, bom dia. Yeah. Socorro 777. 1288, alterna 13325. Controle sexta, 8001, após etapa na profissão Vitor 366. Chame controle Salvador, frequência 119.8. 119.8, copiado. Então 8001, está autorizado o RNAVE, desça para 25001010, está autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. 2500, está autorizado o procedimento, informará estabilizado. 001. You will follow a track by Azul Company, that is, that's your tail now. Nível 060. 060, 460, 060. Avenida 740, reduza para 2209, número 2 para o pouso. Descendo 2209, 6740. Azul 4060, indicada. 250. Pente. Avenida 740, desço nível 050, redução para 2209. Chame final Salvador, frequência 119, decimal 8. 98, graças, bom dia. A partir da marcação da cabeceira deslocada em 1200 metros, ajuste no 014 agora. É, sente, ali mantém ou ali decola? Autorizado ali a decolar a partir da marcação de 1200 metros, vento 190 com 07. Assente da... deslocamento, a linha decola, 4107. Chamando 8001, é número 1 para pouso. Afirmativo, 8001, reporte estabilizado na final do RNAV. Obrigado. 6740, informa o tráfego que o precede. Uma hora. 10-10 milhas, alfa 320 data, passa 3000 pés para 2500 pés. Gente, 6740.